Olá pessoal, aqui é o Elias do Método 3R e essa é uma dica bem rápida de uma ferramenta que o pessoal sempre me pergunta que ferramenta que eu uso para cobrança, tá? É asaas.com, tá? Então essa ferramenta eu utilizo ela mais ou menos uns 3 ou 4 anos mais ou menos, eu já utilizava ela para outros serviços na internet que eu vendo e é uma ferramenta muito bacana porque ela é bem simples de usar, não tem segredo nenhum, se você entrar e criar uma conta gratuita agora você já vai entender ela, não tem nenhum assim processo difícil ali dentro. Você gera boletos ali em um minuto, você gera um boleto e envia para o teu cliente. E você também consegue, se você tiver um sistema administrativo, você consegue aí, lógico, aí vai precisar de um programador, mas você consegue integrar o Asaas, né? Ele entrega uma API que a gente chama que é um código, né, para você e um manual para o programador para ele fazer a integração com o teu sistema administrativo ou algum outro sistema que você utilize aí para gerenciar o teu financeiro. A grande vantagem que eu vejo no Asaas, que eu acho muito bacana, é que você consegue programar as autocobranças, né? Tanto por e-mail quanto por SMS. Eu acho que o SMS é fantástico para esse tipo de finalidade. Então, assim, eu consigo programar, por exemplo, 10 dias antes do vencimento, o Asaas já começa a enviar um SMS para a pessoa avisando: olha, dia tal vai vencer o boleto no valor tal. Então, 5 dias antes do vencimento, no dia do vencimento ele envia novamente o boleto por e-mail para a pessoa, o link por e-mail, por SMS e também envia uma notificação avisando que naquele dia vence. E se a pessoa não pagar, ele começa a enviar cobranças, aí você configura quantas cobranças você vai enviar depois. Então, isso eu acredito que dá uma diferença grande, porque se você não tem um processo bem definido de cobrança dentro da tua escola, ou não tem uma pessoa que cuida somente disso, acaba ficando, você acaba deixando de cobrar, né? Vai acumulando, você acaba cobrando uns dias depois, um mês depois, e isso acaba gerando prejuízos para você, porque você deixa de receber um dinheiro que deveria ter entrado naquele dia, né? Você se programou com as tuas contas, tal, para aquele valor ser acrescentado no teu caixa e aquele valor não entrou. Então, eu acho que é uma ferramenta bem interessante para você conhecer, né? E de repente começar a utilizar. Talvez não para todos os teus cursos, mas para alguns cursos você vai adaptando para você ir conhecendo a ferramenta. Tá? Essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos aí no nosso próximo bate-papo. Um grande abraço.